Beba no meu copo. Esse doce trago de licor. Então dance comigo. Me aqueça devagar com seu calor. Eu posso ver nos seus olhos o seu desejo, sua intenção. Posso ver nos seus olhos. É muito além sua imaginação. Eu posso ver nos seus olhos que a gente pode queimar o colchão. Eu posso ver nos seus olhos que você quer se embriagar de tesão. Qual a temperatura ideal? Um drink com gelo pra essa noite especial. É só eu e você. Quero estar ao seu lado até o amanhecer. Rap toca baixinho só pra aquecer. Seu sabor é único, difícil de esquecer. Você gosta do jeito que só eu sei fazer. Te deixando tonta, a sensação de prazer. Doce como açúcar no céu da sua boca. Vou te provando, te deixando muito louca. Ela é linda de verde, mas prefiro sem roupa. Vários sabores, vai destilando. Desejada por todas, ela tem seu encanto. Delícia brasileira, não existe outro canto. Vários te procuram, vários te querem. No sol do verão, você arrepia a pele. Um pouco de vodka pra relaxar. Com sua companhia, de frente pro mar. Estamos sempre juntos na hora de festejar. Levante seus copos, vamos comemorar. São doses que aquece, alivia, calma. Desce macio, reanima minha alma. Combinação perfeita, um segredo, um mistério. As melhores brisas desse mundo moderno. Seu preparo não é complexo, é simples, é simples. Fonte de energias e olhares felizes. E meu, essa festa, um brinde, um brinde. Celebrando os momentos que sempre insiste. Estão na minha mente e vou ficar por anos. Celebrar e a vitória celebrar. E os meus planos insanos. Então capricha na dosagem, eu priorizo a qualidade. Corte certo, dose certa, sem maldade. E bate essa viagem, relaxe sua mente. Repara no prazer que ela exerce fortemente. Não há como negar, faz parte da minha rotina. Combustível pra alma, pra mente, pra minha vida. Esse doce trago de licor. Então dance comigo. Me aqueça devagar com seu calor. Eu posso ver nos seus olhos o seu desejo, sua intenção. Posso ver nos seus olhos. É muito além sua imaginação. Posso ver nos seus olhos que a gente pode queimar o colchão. Posso ver nos seus olhos que você quer se embriagar de tesão. Terceira dose, sangue ferve. Mantém o fluxo enquanto anoitece, sem estresse. De quebra no chat, a tela vista. Essências e sabores cheia de malícia. Prepara o kit enquanto ela destila. Um brinde pra vida, um brinde aos planos. Um brinde às conquistas, aos seus encantos. Vontade estiga, aguços instintos. Gelo na nuca, termina no umbigo. Tamo na pista, eu quero é farra. Desce mais um drink enquanto a fumaça exala. Na mesma sintonia, um rasante pela praça. Zé Povinho é mato, tem flagrante, disfarça. Vibe monstra cruzando a madrugada. Ideia torta, não some então, não arrasta. No sapatinho a procura da caça. Noite só no começo e termina lá em casa. Olha só com quem me depara, em pleno prepara. Um drink de distância, um copo nos separa. Acrobacias pra torná-las vivas quem pira. Nas puras doses pra vida, a receita pra cura, minha farra. Refresca no calor e me aquece nas noites geladas. Em sua companhia quando toca o som, mas aprecie com moderação. Na hora certa traz inspiração. Me combinados quase perfeição. Tá no meu paladar, sempre uma nova forma de me agradar. Chama que vem coisa boa, enquanto a vida rola. Eis o slogan, loucura e memória. Histórias não são poucas. Faça-me o favor, um brinde para a vida toda. Enquanto o mundo gira, uma voz, um pensamento ecoa. Não desperdice o drink. Beba no meu copo. Esse doce trago de licor. Então dance comigo. Me aqueça devagar com seu calor. Eu posso ver nos seus olhos o seu desejo, sua intenção. Posso ver nos seus olhos. É muito além sua imaginação. Posso ver nos seus olhos que a gente pode queimar o colchão. Eu posso ver nos seus olhos que você quer se embriagar de tesão.